Quero te mostrar que existe um caminho. É difícil prosseguir. Muitas são as pedras que encontrarás, eu sei, mas não te deixarei só. Quero te contar, sou o teu melhor amigo, estou sempre junto a ti. E estarei sempre contigo aonde for. Eu irei, eu não te deixarei. Só nunca te esqueci, não me cansei de te esperar. Estive o tempo todo do lado. Volte para mim, sou eu quem pode te ajudar. Sempre haverá uma chance para aquele que quer retornar. Eu sou Amém. Olá, meus irmãos. Tudo bem? Uma alegria poder estar de volta a essa amada igreja. De verdade, irmãos. Tenho saudade dos momentos que passamos aqui. Espero que podemos continuar aqueles momentos que passamos. Vocês receberam uma revista. As crianças receberam também uma. Hoje é um dia especial na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em toda a divisão sul-americana. A Igreja Adventista tem uma responsabilidade para com a sociedade. Nós acreditamos que devemos encabeçar uma campanha contra a violência. Não só aquela violência que estamos acostumados a ver na televisão, nos jornais, nas revistas. Aquela violência que mata e trucida as pessoas. Mas existe uma forma de violência meio que velada no lar. E o Ministério da Mulher encabeça essa campanha na igreja. Parabéns às mulheres com essa sensibilidade. E hoje então é comemorado o dia quebrando o silêncio contra a violência doméstica no lar. E três grupos de pessoas têm sofrido essa violência. As crianças, muitas delas são agredidas fisicamente, em nome da disciplina. Muitos pais exageram, agridem os filhos. Jesus disse: o que você faz a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Nossos filhos são, diz a Bíblia, a herança do Senhor. Quando você for erguer a mão para disciplinar, ore. Se você não tiver capacidade de orar, não erga a tua mão. A disciplina é para o crescimento espiritual, físico e moral de nossos filhos, não para agredi-los. Algumas crianças também são violentadas sexualmente, e diz as estatísticas que o maior índice de violência sexual contra uma criança está no lar que ela pertence, familiares, tios, primos, padrastos, pais. A igreja é responsável por isso, não só para promover um atendimento para nossos meninos e meninas na igreja, como também oferecer no lar a verdadeira educação celestial. Essa é a primeira responsabilidade. Mas a segunda responsabilidade, ainda bem, pastor, que o nosso governo estabeleceu um canal de denúncia anônima. Nós não podemos deixar crianças serem violentadas sem denunciar. É o número 100, 100. Você pode denunciar. Mas as mulheres também sofrem agressões físicas, morais. Quantas mulheres têm sofrido abusos no lar, silenciosamente? Denuncie. Ai daquele que levanta a mão contra uma mulher, ou que a oprime verbalmente. Queridos, as pessoas mais indefesas, elas estão guardadas no coração de Deus de uma forma muito peculiar. Mas existe um outro grupo que também tem sido oprimido, a sociedade, e este grupo é o alvo da campanha deste ano. São os idosos. Idoso tem mais direito do que jovem. Tem que ter, merece ter. E comentando hoje pela manhã, na igreja do Morumbi, eu procurei um texto na Bíblia que falasse sobre o cuidado com o idoso. E não achei. A mulher recebeu honras. A primeira mulher a ver Jesus, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi a mulher. No ministério de Cristo, a mulher foi posta no seu devido lugar, em igualdade com o homem. Ainda que a sociedade daquela época não agisse assim. As crianças receberam a atenção especial de Jesus Cristo. Mas nós não temos uma referência ao idoso. Quando a Bíblia fala de ancião, está falando de líder. O idoso em si não faz uma referência direta. E eu procurei saber o porquê. Porque na sociedade patriarcal, na sociedade neotestamentária, na época de Cristo, e por muitos anos foi assim, o idoso, ele já obtinha o respeito natural da sociedade. Eram pessoas reconhecidas, cheias de experiências, eram tratadas como juízes do povo, quem tinha condição de julgar. Por isso, falar respeito ao idoso era chover no molhado, mas parece que nós esquecemos. Mas há um texto na Bíblia que fala do idoso, há um texto lá que fala sim sobre o idoso e o que, cuidado que devemos ter. Abra sua Bíblia, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 12. Ah, pastor, mas esse é o quinto mandamento. Antes de ser idoso, ele é pai, ela é mãe. E este mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma pessoa idosa, via de regra, ela é pai, também é mãe. E os filhos devem honrar os seus pais. Não é uma solicitação, não é um pedido, é uma ordem. É tão importante que está dentro dos 10 mandamentos da lei do Supremo Criador. Você que é filho, não importa a idade do seu pai, o honre. Mas se ele for ancião, já idoso, honre-o muito mais. Respeite o seu pai. Uma vez vi um filho bater numa mãe, dona Filozina. Ela estava sendo estrangulada pelo filho. Eu tinha 7 anos. Estrangulada. Ela já era idosa. E ele, tomado pela cachaça, ele dizia: de agora em diante, mãe é quem respeita filho. Esse indivíduo não tinha o temor do Senhor. Mas nós temos o temor do Senhor. Ele, tomado pela cachaça, passou 3 dias fora de casa, após esse episódio, 3 dias fora de casa, sua mãe se levanta à noite, uma mulher sofrida, a chuva era torrencial, ela temia que o filho caísse numas valetas, que o governo federal estava executando obras no Distrito Federal em Brasília, na cidade satélite de Taguatinga. Ela temia que ele, bêbado, cambaleasse e caísse numa daquelas valetas que estavam sendo feitas a canalização das águas pluviais. E ela saiu a procurar de madrugada e não voltou. Caiu numa dessas valetas e morreu uma mãe idosa. Eu não sei que fim levou aquele homem, o Arnaldo, mas eu sei que aquela mulher merecia, como mãe, como idosa, o respeito, a honra de seu filho, e não obteve. Deus há de cobrar dele um dia. Não é praga, não. Se ele não se arrepender, ele vai pagar pelo que fez. Fui visitar um irmão nosso, de nossa igreja, num dos distritos que já passei. Ao chegar, chorei. Esse irmão já era idoso. Pela idade, ele não conseguia mais andar. Seus instintos já não respondiam mais pelo controle da mente. Ele precisava de cuidados especiais. Entrei na casa de uma jovem senhora, irmã, líder de departamento de nossa igreja, e falei: vim visitar hoje seu pai. Eu já havia ido à casa dela, quando recém cheguei ao distrito, e ela sequer mencionou que o pai dela era adventista e estava lá deitado na cama. 6 meses depois, fiquei sabendo, fui informado, quando ministramos a Santa Ceia, e perguntei se havia algum irmão adventista que estava impossibilitado de receber a ceia na igreja, que a igreja tinha obrigação de levar em seu lar. Então alguém disse: o irmão fulano, pai da irmã fulana. Mas eu estive lá e ela não me falou. Ele veio para cá recente? Não, mora com ela já fazem alguns anos. Sem informar que ia, fui. Ao chegar, disse: irmã, hoje a visita é para seu pai. Ela amarelou. Alguma coisa já mostrava que algo estava errado. Quando eu entrei num quarto lá nos fundos, irmão, fedia. Ele já não tinha controle mais com seus órgãos excretores. Precisava de cuidados especiais. Ela depois alegou que não prestava esses cuidados especiais porque era muito caro. Nada é caro para meu pai. Nada. Meu pai tem 76 anos. Eu fico com fome, mas tenho que cuidar do meu pai. Tenho que dar o melhor para meu pai. Pois meu pai deu a vida dele, literalmente, para cuidar de mim. E nós pais fazemos isso pelos nossos filhos. Fazemos ou não fazemos? E por que não agora cuidarmos de nossos pais? Olhei para aquela irmã e disse: irmã, de hoje em diante, a irmã está suspensa de todos os cargos da nossa igreja. E se a coisa não consertar, a senhora vai ser removida do rol de membros da igreja. Em meio ao povo de Deus, é inconcebível alguém que não trata com devido valor os idosos. Nós temos o cuidado, que ter esse cuidado em nossa igreja, e também orientar as pessoas lá fora. Essa revista você lê, e depois passe adiante, inclusive a da nosso amiguinho. Depois que as crianças lerem, passe adiante para os vizinhos. Sejamos mais responsáveis, que as igrejas atendam os seus idosos. Fui numa igreja em São Paulo, que os irmãozinhos com cabelos mais brancos recebiam uma almofada, pois o banco não era almofadado. Recebi uma almofada, recebi um encosto de banco para ele. Isso é elementar, porque na idade avançada tudo dói. Queridos, que isso não seja apenas um momento desta igreja, que seja a prática dessa igreja, cuidar daqueles que tanto, tanto nos cuidaram. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é um único mandamento com promessa. Se você honrar o seu pai do jeito que Deus espera, sua mãe, o que vai acontecer com você se Jesus não vier dentro em breve? Você vai se tornar um idoso também. Entendeu? Os seus dias serão o quê? Prolongados. Aí você vai ter a oportunidade de colher, por teus filhos verem você honrando o seu idoso pai, a sua idosa mãe, que eles desejem também te honrar. Meu filho mais velho tem 12 anos. Alguém olhou a cabeça e falou: só? Alguém disse: você é tão velho? Eu sei, não precisa me lembrar. Mas eu tenho uma prática comum lá em casa quando vou visitar meu pai. Ele mora em Brasília. Ele sofreu um derrame. Tem dificuldades de andar. Sofre muito quando precisa andar. E eu disse hoje de manhã, quando eu vou para Brasília visitar meus pais, ninguém me tira da presença de meu pai. Minha mãe já sabe: filho, vai comprar, fazer compra no mercado. Eu só vou se meu pai puder ir. Meu carro às vezes estraga. Pai, o senhor pode ir na oficina comigo? Não, não posso, filho. Estou tendo muitas dores. Meu carro fica estragado. Se minha esposa não quiser ir levar na oficina, ele fica estragado. Eu não perco um minuto da presença de meu pai. Eu não sei quanto tempo mais ele vai viver. Mas a semana passada ouvi meu filho conversando com minha filha. O mais velho tem 12, a mais caçula tem 9. Ele falava: quando eu crescer, meu pai ficar velho, quero fazer com ele o mesmo que ele faz com o vovô. Eu acho que eu não vou ser maltratado por meu filho quando eu ficar velho. Igreja, ame os seus velhinhos. Jovens, descubra, veja se há um velhinho na sua igreja que não pode mais vir aqui. Sabe qual é o melhor programa JR? É ir lá, ouvir. Eles têm muitas histórias para contar. Estude a lição da escola sabatina com ele. Não é o nosso sermão não, viu, pastor? Vai começar agora o sermão. Tem um velhinho aí do seu lado? Não precisa ser velhinho, velhinho não. Tem cabelos brancos? Dá um abraço nele aí. Ó, não precisa vir aqui em mim não, tá? Pastor, já te abraçaram aí, pastor? Ainda... Maravilha. Desculpa, porque tem gente que está se sentindo jovem e já foi abraçado 10 vezes, né? O Décio aqui dizia que era jovem, já vieram aqui 13 vezes dar um abraço nele. Olha, só que isso não seja um evento, não, tá? Seja uma constância. Ok, que bom, que bom. Abra sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 6. Pastor, como de costume, eu não vou repetir. Pastor já ouviu o sermão da manhã, e eu não vou repetir o mesmo. Capítulo 6, mas o tema é semelhante, viu, pastor? O tema é semelhante. Capítulo 6. Esse capítulo, Ele é o capítulo que eu gosto de me identificar com ele. Não que eu tenha tido uma teofania. E aí, Ricardo? Entendeu? Esse capítulo, entre outros, é uma teofania, a manifestação visível de Deus, quando ele permite que isso aconteça. É Deus falando diretamente com seu filho, com Isaías. Diz que foi no ano da morte do rei Uzias que isso aconteceu. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Lendo este verso, o que Patriarcas e Profetas fala, diz Ellen White que Isaías estava de frente com o templo, e as portas do templo como que começaram a se abrir na sua presença. Quando ele foi tomado em visão, ele estava diante do templo. Quantos anos tinha Isaías? Jovens, você faz ideia quantos anos tinha Isaías? Antes que você tente acertar, o ministério profético mais longo da Bíblia foi o de Isaías. 65 anos ele tinha aproximadamente quando recebeu essa visão. 17 anos. Olha para mim, moço. Olha, moça, para mim. Talvez ele era mais jovem do que você. Por que será que Deus escolheu Isaías? Porque Isaías era melhor, era mais bonito, tinha sangue real, era rico, ele estava de frente com o templo, ele estava em comunhão com Deus. Deus pode te usar de uma maneira que você não entende. Deus quer te usar, mas você precisa estar em comunhão com Ele. Essa é a vontade de Deus. Se você soubesse o quanto Deus poderia te usar, se você se mantivesse em íntima comunhão com Ele, constante, ininterrupta comunhão com Ele, você jamais se distanciaria do propósito divino. Você é o que Deus tem nas mãos para operar em favor de outras pessoas. Você é um instrumento de Deus. O médico está lá? Tem algum médico aqui? Cirurgião, de preferência? Alguém que pretende ser médico? Tem alguns aqui que já levantaram a mão. Muito bem. O médico está lá na mesa de cirurgia, os seus auxiliares ali, e ele pede o bisturi. Queridos, você é um instrumento que Deus tem nas mãos para operar a salvação de outras pessoas. Isaías era esse. Isaías podia dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor quer me usar? Tem pessoas mais qualificadas do que eu, com mais cultura do que eu, com mais idade, mais respeito diante da sociedade do que eu. Eu não posso descrever por conta do tempo, mas li um pouco sobre a época de Isaías, como é que vivia a nação. Se você ler o capítulo 1 do livro de Isaías, você vai ver a descrição que ele faz da sua nação naquela época. Era como se a nação fosse um corpo, e todo o corpo estivesse coberto de feridas, de chagas. Ele diz: desde a planta dos pés até o alto da cabeça, a nação estava corrompida, e era para tratar com essa nação que Deus escolhia Isaías. Quando olho para o mundo de hoje, não vejo diferença, não vejo diferença. É corrupção, é maldade, é violência física, moral, sexual, crimes. A sociedade clama por alguém que esteja nas mãos de Deus. Seu vizinho, seu colega de trabalho, aqueles que se relacionam com você, esperam ver em você a expressa imagem de Deus. E ali estava Deus manifestando-se em uma teofania a Isaías. Diz que ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. Toda vez que a Bíblia menciona Deus assentado sobre um trono, alto, sublime. Ele está dizendo, a Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo pode parecer que está perdido, mas não está. Deus está no controle de todas as coisas. Aí descreve os serafins, anjos cobridores, que estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, 3 pares de asas. Com 2 asas cobriam o rosto. Reverência, reverência. Deus não pode ser tratado de qualquer maneira. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, respeito. Deus é o Criador. No seu lar, ensine isso para seus filhos. E com 2 voava, serviço, dedicação a Deus, exclusiva, 24 horas a serviço de Deus. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não foi à toa que cantamos no iniciar do culto: Santo, Santo, Santo. 3 vezes Santo. Aqui você pode entender a Trindade expressa. Aqui você pode entender a plenitude da glória divina. O salmista viu tudo isso, e no verso 5 ele disse: Ai de mim, estou morrendo, eu vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esta é a primeira reação do ser humano, sem exceção, quando, movido por Deus, comparece na sua presença. Queridos, hoje você está na presença de Deus. Ao iniciar esse culto, nós rogamos a presença de Deus. E eu creio que Ele está aqui. Eu creio, como Jesus disse, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Você está agora na presença de Deus. Eu estou. Mas alguma coisa tem que acontecer, ainda que não seja uma manifestação visível da presença de Deus, uma teofania. Essa presença é real. Ela é real. Quando você contempla Deus, sente-se na presença dEle, o resultado é este. Você começa a reconhecer a sua verdadeira situação. Você começa a ver que você é um tremendo de um pecador. Ou eu estou falando aqui a pessoas que não pecam. Somos realmente, irmãos, pecadores. E é o que eu gostaria que nós entendêssemos nesta manhã. Deus nos trouxe aqui hoje, não para realizarmos apenas um culto a mais, não para desenvolvermos as partes do culto que pesava sobre você realizar, para você tocar um instrumento, para você passar uma lição, ou mesmo para você assistir um sermão. Deus não trouxe você aqui para isso. Deus trouxe você aqui para que você, comparecendo na presença dEle, reconheça a sua verdadeira situação. Ele quer lhe oferecer o perdão. Ele quer lhe oferecer a misericórdia. Ele quer encher o seu coração de esperança, para que ao sair daqui, isso se torne uma constância na sua vida. E quando Ele vier, Ele te tome pela mão e te conduza pelo lar eterno. Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Então eu gostaria que você agora olhasse para dentro de si mesmo e tentasse ver em você, aí dentro, quem você realmente é. Eu sei que o filme corre rápido na mente da gente. Ele pode voltar muito rápido. Eu sei que alguns estão voltando o filme lembrando de coisas feias que no passado praticaram. Na presença de Deus, isso se torna bem claro para nós. Quem somos? Isaías disse: eu sou um pecador e convivo com pessoas pecadoras. Isso é fato. Na presença de Deus, nos tornamos, nos vemos como realmente somos, dessemelhantes por conta do pecado. Esse é o primeiro passo. Deus se manifesta, Deus se revela. A propósito, irmãos, a revelação de Deus é a única maneira que temos para conhecer o próprio Deus. E na revelação já encontramos um ato de misericórdia, porque Deus, se Ele não se revelasse, você não o conheceria. Entendeu? A Bíblia é uma revelação de Deus. Se Ele não se revelasse, você não o conhecia. É um ato de misericórdia divina. Eu quero chamar a atenção a um ponto. Se Deus já tem se revelado na sua palavra, nos escritos inspirados, não espere que Ele fale de novo, de uma forma teofânica, por favor. De uma maneira direta. Você sabe qual é a vontade de Deus? Se não sabe, leia a Bíblia que você vai descobrir. Então não vai perguntar para Deus se você tem que matar. Senhor, posso matar? Já foi revelado para você que não matarás. Algumas pessoas querem ficar perguntando para Deus o óbvio. Sem uma tremenda incoerência, irmãos. Se você já tem a revelação, estude, creia, adeque a sua vida a esta revelação maravilhosa. Isaías então para, cai por terra e diz: vou morrer. Esta expressão, irmãos, ou estou morrendo, esta expressão garante uma coisa: o pecado não pode coexistir na presença de Deus. Eu lembro um texto que Ellen White escreveu, se eu não estou enganado, em Primeiros Escritos. Ela fala: lembrem-se todos que Deus é santo, e somente entes santos poderão habitar na sua presença. Por isso devemos nos libertar de todo orgulho, de toda vaidade, profanação, sensualismo, toda má palavra. Devemos nos libertar. Isaías disse: eu vou morrer. Queridos, ninguém vai para o céu porque era bom. Aqui tem outra questão. Você só vai para o céu por conta da misericórdia divina. Só por isso. Mas ao se apresentar a Deus, Ele começa a operar em você uma mudança. Isaías, na presença de Deus, estava destinado e fadado a morrer. Ele reconheceu a sua verdadeira condição. Há algum pecador aqui hoje? Há? Deixa eu ver a mão. Oh, glória a Deus. Aqui está o primeiro passo para que experimentemos a mesma experiência de Isaías. Sou pecador. Deus então chega e diz o verso 6. Um dos serafins voou para mim. Como ele é bem pessoal, irmãos. Veio em direção a mim. Deus não trata com coletividade. Nos verbetes divinos não existem coletivos. É você que é alvo de Deus, que é o propósito divino. Por isso ele vive, por você ele vive, ele opera. Isaías disse: esse anjo voou para mim e trazia na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz, um instrumento para pegar fogo. Essa brasa, altar de incenso. A oração de Isaías foi ouvida, o reconhecimento da sua situação foi manifestado. Deus ouviu, e Deus não fica inerte, irmãos, silente diante de uma alma arrependida. Mexe com o coração de Deus. Você tem a solução. Então Deus não fica inerte quando uma alma arrependida clama a Ele por perdão. Não fica. E olha, irmão, olha para mim. Você nunca vai completar, jamais vai completar a medida, o limite máximo de perdão divino. Lembrando-se que a porta da graça não limita o perdão divino, entende? Ela apenas revela a sua rejeição. Compreende? Não limita o perdão de Deus. Revela a rejeição do homem. Por isso, quando a porta da graça fechar, é você quem rejeita, que de uma vez é a pessoa, é o homem que rejeita, não quer o perdão. Não atribua a Deus, jamais, uma atitude que é nossa. Porque o perdão de Deus é ilimitado e é eterno, como Ele é. Pois faz parte da sua própria natureza. Agora, quando a porta da graça se fecha, é o homem dizendo, eu não quero, em hipótese alguma, Deus. Para isso não há salvação, está perdido eternamente. Só o fogo, fogo de Malaquias para ele. A brasa foi tirada. Essa brasa do altar, ela representa o ministério intercessório do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. É a obra de Jesus que Ele quer realizar hoje. Ele está ansioso por ministrar em seu favor e em meu favor. Diz Isaías no verso 7, com ela tocou a minha boca. Lembra quando Jesus andava aqui? Os milagres que Jesus operava, na sua maioria, foram realizados através de um toque. Através do toque. Tocou a minha boca. Deixa Jesus tocar a sua vida agora, meu irmão. Ele quer curar você, restaurar você. Ele quer que você, ao sair daqui, tenha consciência de que todos os seus pecados foram arrancados da sua vida, lançados nas profundezas do mar, e você foi perdoado. Ele quer que você tenha essa compreensão. Tocou Isaías. E olha a promessa, a palavra, a certeza que foi dada a Isaías. E ele disse: vê, Isaías, isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. Irmãos, acredite nisso. Se você, arrependido, reconhecendo o teu erro, teus pecados, tua vida pecaminosa, confessa seus pecados a Jesus, Ele tira seus pecados e joga-os para bem longe, crava-os na cruz. Se Ele tira, não tente trazê-los de volta, compreende? Alguns irmãos sofrem com isso. Uma vez, fui visitar um irmão que estava à beira da morte, num dos distritos que passei. Esse irmão já era de idade, estava cometido de um câncer e queria falar com o pastor. Eu fui. Ao chegar, ele pediu que todos saíssem e disse: pastor, eu tenho algo a falar. Tenho vivido atormentado há mais de 60 anos. Quando eu tinha 15 para 16 anos, fiz uma coisa que não devia com a minha namorada. Vou abrir um parêntese. Tem alguns jovens que acham que podem fazer qualquer coisa com a namorada, ou vice-versa, sem que Deus não cobre isso amanhã. Você está enganado. Você está tremendamente enganado. Ponha isso na sua cabeça. Quem deve autorizar o que você deve fazer e quando fazer é Deus, mediante um servo dele, o pastor, numa cerimônia nupcial. Pastor, fiz o que não devia com a minha namorada. Isso tem me atormentado. Mais de 60 anos. A culpa. Queridos, creia que se você confessar teus pecados, Jesus é fiel e justo para vos perdoar os pecados e libertar você deles. Compreende isso? Isaías veio pecador na presença de Deus e saiu justificado, diz o texto bíblico, teu pecado não será tirado, mas foi tirado. Tua iniquidade foi arrancada, você está liberto. Não é uma promessa para o futuro, é uma promessa para o hoje e para o agora, em nome de Jesus Cristo. Você veio aqui hoje na presença de Deus? Você crê que Deus está aqui? Você é um pecador? Então creia no perdão, em nome de Jesus Cristo. Essa certeza invadiu Isaías. Você pode imaginar a alegria de um homem perdoado? Um homem passivo de morte recebendo perdão? É a alegria que você deve ter também. Irmão, essa é uma mensagem feliz. Essa é uma mensagem alegre. Enquanto as pessoas estão aí sofrendo, se martirizando, tentando fazer alguma coisa para ganhar a salvação, nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que Deus nos perdoa gratuitamente. Enquanto as religiões ensinam que a pessoa tem que pagar penitência e não se liberta, porque todos os anos tem outra para fazer, nós cremos no perdão imediato de Jesus Cristo, mediante nosso arrependimento e confissão, sem nenhum mérito, sem nenhuma obra. Essa é uma mensagem poderosa de salvação. Foi isso que alegrou o coração de Isaías. É isso que deve alegrar o nosso. Você já imaginou? A graça do perdão, como é magnífica. Pastor, a gente começa do zero. Você começa do zero, irmão. Entende? O perdão é isso. Dá direito você começar tudo de novo. Algum moço, alguma moça diz, ah, mas quem sabe, quem, ah, se eu pudesse começar tudo de novo, não faria aquilo. Esqueça isso, porque o perdão lhe garante isso. Pode não te garantir diante da sociedade, mas diante de Deus garante começar do zero. Quando Jesus perdoa, o goiano diz, eu sou goiano, perdoa não é só triscando não, é de com força, esse é o ditado goiano, não é só faz de conta o perdão de Jesus, irmãos. Você pode ler na Bíblia quantos textos que diz, quando te perdoa meu filho, eu não me lembro mais de teus pecados. Por que você vai lembrar deles? E por que você vai querer arrastar esse negócio de novo para dentro de si, se Jesus já tirou de você? Essa é a mensagem da salvação, esse é o evangelho eterno, irmãos, que foi proclamado lá no Velho Testamento e deve ser proclamado hoje. Foi proclamado por Cristo na cruz e o mundo precisa ouvir, ou não precisa? Estava pronta a obra de Deus com Isaías? Estava liquidada a fatura? Olha, irmãos, teologicamente, sim. Compreende? Teologicamente, sim. Quando Deus perdoa, ok, liquidou a fatura. No entanto, desdobra a salvação, o desdobrar da salvação, que é um ato contínuo, acontece o que aconteceu logo a seguir. Deus então, Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo, começa a conversar, Isaías escuta a conversa, porque Deus se manifestou, Deus se revelou e Deus permitiu que eles escutassem, que Isaías escutasse. E qual foi a conversa que a Trindade teve nessa hora, quando Isaías foi perdoado, foi purificado, e Isaías estava exultante de alegria? Qual foi a conversa que Isaías escutou? Olha, leia o texto, já foi proclamado aqui pelo pastor aqui na frente. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu vou traduzir isso numa linguagem bem brasileira, bem nossa, bem dia a dia. Deus Pai com Deus Filho, com Deus Espírito Santo conversando. Eu acho que um disse para o outro, veja a alegria dele. Olha como ele está feliz. É isso que nós queremos, transformar nossos filhos, voltarem a serem felizes de novo, como eram no Éden. Olha como está. É um vislumbre da felicidade que nós teremos com eles na eternidade. Não é um ser falando para o outro, um ser eterno, um ser divino. E eles disseram, é isso mesmo, olha que coisa maravilhosa. Eu acho que o Espírito Santo falou assim, é isso, que tremendo, que bonito. Dá vontade de apertar a bochechinha dele. Irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou isso. Aí, talvez Jesus, ou Deus o Pai, tenha dito, mas não é só ele que precisa. Tem outros mais que precisam. Tem outros mais que estão aí sofrendo com o peso da dor, da culpa, da perdição. É verdade. Então, quem vai anunciar isso? Quem vai falar essa obra maravilhosa? E nessa hora, Isaías, opa, interrompeu a conversa. Dá licença, Senhor. Jovens, Isaías pediu o quê? Um tempo. Desculpa, isso é um assunto aí de Deus para Deus, não é? Mas deixa eu, por favor. Sabe o que quer? Na minha igreja, tem um pastor que é dinâmico, tremendo. É o pastor Reginaldo Kefler, para não ter confusão com o Reginaldo, viu? Esse é um homem maravilhoso. Olha, eu o recomendo. Isaías podia falar isso? Na minha igreja tem um diretor do ministério pessoal que é magnífico, uma equipe tremenda, eles vão fazer uma obra bonita. Eu recomendo. E não chega de ficar apontando para os outros a obra que é nossa. Em nome de Jesus Cristo. A obra de levar o evangelho de salvação àqueles que estão perecendo é minha e é sua. Isaías falou: Senhor, eu não sou a pessoa mais qualificada, eu sou um garoto, eu não tenho influência, eu não sei nada, mas se o Senhor quiser usar alguém, por favor me use. E Deus perguntou para ele: você quer mesmo? Quero, eis-me aqui, envia-me. Isso, irmãos, eu vou falar sobre isso hoje à tarde, o que, que aconteceu dentro do coração de Isaías, hoje à tarde. No tempo não vai dar, não. Vocês nem olharam para o relógio, mas acabou já. Hoje à tarde, às 3 horas, eu vou falar o que aconteceu que moveu Isaías para fazer isso. E eu gostaria que você viesse hoje à tarde. É o continuar do sermão de hoje. Querido, só sei de uma coisa. Que ministério lindo foi o ministério de Isaías. Tudo por quê? Na presença de Deus. Ele reconheceu que ele era o quê? E Deus ofereceu o que para ele? E ele se levantou e se ofereceu para anunciar esse evangelho. Você acredita que você está na presença de Deus? Você reconhece que você é um pecador? Você quer o perdão de Deus agora? Crê nesse perdão? Então basta você dizer agora: Senhor, toma-me em tuas mãos. Eis-me aqui. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Tem? Tem ou não tem? Então fique em pé e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. 480. Eu já anuncio aqui. Deixa eu cantar com a igreja. Deixa eu cantar com a igreja. Vê se eu canto ele de cor. 480. Gosto muito desse hino, porque é uma oração. 480. Por favor, abriu o seu inário? Quem que vai tocar? Já chegou? Toma, ó Deus, a minha vida em tuas mãos. Em tuas mãos. 16 horas. Se você quiser continuar o culto de agora, venha. Não fique em casa, não. Vai ser melhor para você aqui. Fecha seu olho. Pai querido, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Não fizemos nada por merecer tamanha misericórdia. Não temos nada para dizer ao Senhor, isso vale alguma coisa. Por isso, Senhor, queremos só te agradecer. Obrigado, porque Jesus Cristo adquiriu na cruz do Calvário o direito de nos levar para os céus. Para isso, Senhor, perdoa agora nossos pecados. Lava-nos, Senhor, com o sangue imaculado de Jesus Cristo. Molda-nos, Pai, e transforma-nos de tal forma em que vivamos uma atmosfera contínua de comunhão contigo, diária. E que nessa atmosfera de amor e graça, a nossa vida seja uma influência positiva. Que sejamos um instrumento de salvação para outras pessoas. Abençoe esta igreja, o pastor Reginaldo, sua família, todos os que lideram, todos os que congregam aqui. Traga-nos à tarde para continuarmos na tua presença, em nome de Jesus. Amém.